essa porra, caralho! Seu merda! Mano, desculpa aí, velho. Na moral, eu tava só treinando aqui. E aí, vamos começar? Bora! Isso mesmo, estamos começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e essa galerinha da pesada hoje, você não sabe que eles vão aprontar, hein? Eita, aí, filho! Aí, rapaz, hoje vai dar ruim, hein? Segura que lá vem. Faz pipoca, mãe. Faz pipoca, vai passar logo azul. Mas já tá acabando, eu não quero ir pra igreja. Loucura, loucura, loucura, que é o Luciano Huck. Mentira, velho, não é Luciano Huck não, Rafael, velho, você acreditou, né? Pessoas de boa índole, cuzões também, aqui quem vos fala, Rafael, não é o Luciano Huck. Parabéns, Rafael. Tá? Tamo junto aí pra mais um podcast. Muito, muito top, tá, esse puta, meu, a sua imitação aí foi incrível, meu. Ah, os caras não vão desconfiar, né? Imagina, meu. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando, estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E eu preciso abrir meu coração. Essa semana, uma história o coach tá aqui do meu lado, essa história, né? Pra todo mundo, todos os ouvintes aí. Seguinte, esses dias eu tava voltando pra casa de um dia cansativo no hospital e tal. E eu passei assim perto de uma pracinha e tinha umas criançadas brincando na praça, jogando bola e tal. Então eu tava passando assim, sentei num banquinho e eu vi que o moleque parou de jogar bola e veio e tava vindo na minha direção, né? O moleque chegou assim e falou assim: ô tio, você tá meio cansado, meio triste? O que tá acontecendo? Daí eu olhei no olho do moleque e falei assim: então, tô cansado, né? Porque o dia foi cansativo e tal. Ele falou assim: ó, acredite nos seus sonhos. Porque se eu não tivesse acreditado, eu nunca teria feito supermercados Carrefour, a rede de supermercados. Que? Eu olhei no olho da criança e falei assim: caramba, quem é você? Ele falou: você não tá me reconhecendo? Eu sou o Albert Einstein. Caralho, foi o dia que eu fiquei mais motivado na minha vida. Nunca mais reclamei. Caralho, nunca mais reclamei. Sim, caralho, certeza que esse moleque cresceu e virou o padre Marcelo Rossi. Não, pra quem não sabe, o Albert Einstein é aquele cara que é o vocalista do Guns N' Roses. Ele mesmo. Antes dele entrar pro Guns N' Roses, ele fez o mercado com a Refor. Ele fez com a Refor. Não foi ele que lançou o carro pro espaço lá e tal, né? Não. Achei que era o mesmo. Não, ele faz o filho do Smith no Procura da Felicidade. É o mesmo. Adjuvante, né? Isso. Criança sempre tem uma boa opinião pra salvar o seu dia. Claro. Tirando aquelas que não tem, mas o resto tem mesmo. Jovens não, jovens são uma bosta. É. Pré-adolescente aí, ó, vai tomar no cu. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E hoje a gente vai descobrir se tem mais filme além de Lagoa Azul. E hoje, mantendo aquela nossa velha mania de querer trazer pessoas aqui pra participar do podcast, eu acho que a gente acertou em cheio dessa vez. Trouxe uma pessoa que vai agregar muito nesse episódio, que vai ser o episódio que... Nossa, a gente vai sair todo mundo chorando aqui, querendo ver Sessão da Tarde novamente. Cara mais nostálgico que eu conheço. Com certeza. Quem é você? Olá, meus lindos e minhas lindas. Eu sou o Renan. Tudo me diverte, a vida é uma merda, e ó, meu filme favorito da Sessão da Tarde é aquele que tinha Emanuele no espaço. Não. O que tinha Emanuele no espaço era só na Band depois da meia-noite, velho. Ah, me enganaram. Que droga! Eu assisti à tarde, rapaz. Eu peguei a pauta errada. Isso aí é aquele lá que você assistia a televisão com o dedinho assim pra ligar e desligar, não é? É um na TV e um pau. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Topzera hoje pau no cu de todo mundo, eu quero começar fazendo essa porra. Vai se fuder, Caio, para de olhar pra mim. Seu choro, caralho. Ah, vai se fuder. Fala, fala. Eu quero recomendar uma página de faces. Que não é a Sam, porque a Sam tá um lixo. Não, eu não vim aqui pra você falar do reptiliano Mark Zuckerberg. Estou contra esse topzera. Eu não apoio. Não fecho com reptiliano. Mas eu quero falar de uma página chamada Memes de Baixa Qualidade que vão fazer você chorar. Mano, é insano os memes desses caras. Tipo, lembra aquele meme que virou uma febre, tipo, umas semanas atrás aí, que era da caveira? Tipo, fala meu consagrado. Tá, a partir daquele dia a gente só chama garçom desse jeito. Garçom e aí, meu consagrado. Então, foi esses caras que inventaram toda essa... toda essa mitologia de chamar as pessoas por... Parabéns. Por nomes que saíram não sei da onde. Consagrado, meu Deus do céu. Tinha mais um monte. Existiram, no fundo do dicionário. Só cagava e botava em mente. E eu queria trazer aqui, aproveitando esse recomenda pra não ficar só essa página de Facebook, que você entre lá e veja a fanfic do Gugu vs Faustão. Nossa, foi a melhor coisa que eu vi essa semana na internet. Qual o nome da página? Eu falei. Falo. Falou. Aí tá na Disney. Tô na Disney. Tá na Disney! Eu sou time Gugu eletrônico. Nossa, some daqui. Some da minha casa. Sai da minha casa. Faustão, velho. Sai da minha casa. Faustop, velho. Faustop. Tô aqui pra falar o livro Milagre da Manhã, velho. Esse livro é fantástico. É, trata na questão de mudanças de hábito e que traz muitos benefícios a partir do primeiro dia que você, faz a... Como ele chama? Gostoso, os exercícios. E desde o primeiro dia você consegue já sentir a diferença. Então eu indico pra vocês, Milagre da Manhã. Pensa assim, se você tem aquela dificuldade no seu serviço, se você tem dificuldade de relacionamento com alguém, qualquer coisa que você tenha de problema, um ambiente de trabalho, um ambiente de até mesmo de casa, pega esse livro, dá uma lida nele. Tem muito conteúdo interessante, muita mudança pra vida e tudo isso de forma simples, meu caro. Então, você quer uma mudancinha? Vai lá. É grande esse livro? Dá pra entender de boa? Muito de boa. Figurinha? Muitíssimo de boa. Várias imagens pra colorir. Estrela. Tops. É a Turma da Mônica. Vai lá. Você não vai se arrepender, não. E se você arrepender, você tá errado. Você compra de novo, lê de novo. Compra de novo. Você joga fora o que você pegou. Aí você compra o outro. É isso aí. Bom, meus amigos, já tivemos duas indicações de livros aqui. Eu ia indicar um livro também, mas... Só que todo mundo te fudeu. Mas todos me fuderam ao mesmo tempo um grande gangbang de literatura. Ótima, referências. Vou indicar Lesles. Um cara que está no seu auge no momento e o nome deste cara é Kendrick Lamar. Holy shit! A porra da trilha do Pantera Negra, um filme top, foda, a trilha sensacional. Junto com The Wicked. Não, isso aí foi só tipo a cereja do bolo, porque o trabalho do cara já é... Sim, o cara tem um trampo fudido dentro do rap e, cara, o CD dele, Damn, ganhou o Pulitzer de 2018. O Pulitzer, desde 1917, sempre foi dado musicalmente pra música clássica, música erudita, um pouco depois pro jazz, então... Tem um CD de rap ganhando esse prêmio na sociedade que a gente vive hoje, cara, é foda. Então, a principal música deles que eu acho a mais foda do Kendrick nesse CD é Humble. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my account. Todo mundo já escutou essa música. Inclusive, pariu, é sensacional. A versão remix dela com Skrillex. Sensacional. Cara, fucking motherfucker shit de boa, velho. Pull up on your block and break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. Então, cara, procurem Damn do Kendrick Lamar, Humble é foda, ouçam um pouquinho aí, vocês vão gostar. Quebrança de paradigma, né? Porque assim, o prêmio ele é dado para as pessoas que têm um impacto na sociedade. Sim, cara. Sim. Então, assim, um cara ganhar com essa representatividade e tudo mais. Indica mudança, né? Sim, que a gente bom, quer. Velho. Foda, todas as músicas do CD, se vocês forem ver, nomes de sentimentos, assim, sabe? É. Tal, etc. E ele fala que expressa muito dele da sociedade que a gente vive hoje. O Olson é foda. É isso aí. Sit down. E hoje eu vim aqui para recomendar um desenho, mas não é um desenho qualquer. É o Pica-Pau. Pô, tem Pica-Pau, tem Pernalonga. É Naruto? Não é japonês. Safado dos anime. Hoje eu vim trazer Rick and Morty. Que não. Pariu! Que, onde vocês estão? Vocês estão na Disney? É legal pra caralho. E tem a Shilften, mano. O que vocês estão esperando pra assistir essa porra? Tem na Shilften Pay Us? Pay Us. Isso aí, nunca assisti. Mas como me convença? Cara, pensa no De Volta pro Futuro. Doc e o Marty. Hey, Doc! Tem o Doutor Louco. E o neto dele? Ah, mas pensa De Volta pro Futuro numa versão. É, numa versão. Nossa, não. O cara. Ácido, o cara droga, full drogas e. É um De Volta pro Futuro com o South Park. Não é mais 18, é mais 72. Meu Deus. Não é seguro pra sua vida você assistir isso. Vai mudar um pouco como você enxerga algumas coisas na sua vida. Not safe for life. Not safe for life. Conta a história disso. É um cientista maluco, que é o Rick. Ele tem um neto dele, ele volta depois de muitos anos pra casa da filha dele. Certo. E leva o neto dele pras aventuras. E, tipo, ele vai pra outras dimensões, o espaço e todas as outras coisas. É um desenho de ficção científica, né? Ele aborda alguns temas que o povo fala, nossa, isso aí é pra vida, meu Deus do céu, que filosófico. Só que assim, abaixa um pouco da expectativa, porque muitas pessoas não assistiram porque ficaram com o pé atrás por causa disso. Ah, achou que o desenho é muito filosófico, que você tem que ser cabeça pra entender tudo. Cara, tipo assim... São várias camadas. Ele funciona pra qualquer um. A criança vê, vai ficar um pouco agredida? Vai ficar um pouco, não, bastante agredida. Mas ela vai se entreter em algum momento. O adulto normal, que como o desenho é feito para adultos, ele vai entender e vai achar engraçado. Se você tiver um pouco mais de conhecimento, entender algumas piadas que são inseridas ali de forma minuciosa no contexto, que você fala, caralho, eu sou um gênio porque eu entendi essa piada. Eu sei do que ele tá falando. Por isso que todo mundo tá falando, caralho, eu sou muito inteligente, eu assisti Rick and Morty e entendi todas as piadas. Assim, não, cara. Abaixa a expectativa e vá assistir, porque assim, o negócio é muito bom, velho. A gente tem que exaltar coisas boas que estão aparecendo agora. Tem muito desenho merda aí que tá aparecendo, que tipo, o nego fica elogiando, não só desenho, série, filme, essas coisas. E às vezes sobrepõe algumas coisas que são muito boas. E nem todo mundo vê. Beleza, no topzera dessa semana eu vou trazer um livro de terror, que é O Exorcista. Ai, que medo. De William Peter Blatty. Esse livro é da hora porque ele foge da linha de livros de terror, de exorcismo e espírito, porque ele mostra a vida de uma menina, que é a Regan, e as pessoas tentando entender o que estava acontecendo com ela. Por isso que tem uma parte que é a parte médica, psiquiátrica, que os caras tentam estudar a mente dela, porque falam que assim, nada disso é verdade, e a parte religiosa. Então assim, o livro inteiro é esse jogo de religião versus ciência, e tipo, te bota numa situação, velho, com um cagaço da porra. Eu lembro que eu não consegui dormir, depois de ler esse livro, eu não consegui dormir direito por uma semana. Estou falando com a pessoa que está dentro de Regan agora, disse o psiquiatra de maneira firme. Se estiver aí, você também está hipnotizado e deve responder a todas as minhas perguntas. Manifeste-se e responda agora. Você está aí? Sim. Você é alguém que Regan conheceu? Não. Você é alguém que ela inventou? Não. Você existe? Sim. Você a odeia? Sim. Está punindo Regan? Sim. Deseja feri-la? Sim. Matá-la? Sim. Se ela morresse, você também morreria? Não. Ha, a gente vai falar sobre... Queria fazer tipo um top 10 sessão da tarde, mas como a gente tá em 5 pessoas aqui, não ia dar certo. O povo ia acabar saindo na porrada aqui, porque um ia gostar de Lagoa Azul... Todo mundo cagando regra, e só ia dar bosta. É, só ia começar a falar de filme, eu ia falar que o filme é bosta. Tenho certeza que o Caio vai falar de filme bosta, que ele sempre fala vai bosta. Vai tomar no seu cu, Jonathan! Então a gente decidiu que cada um vai falar uns filmes aqui, e a gente vai dissertar sobre, fazer sinopse. Pra você que é véio entre aspas. Tô fazendo aspas véio aqui. Véio pai de 25 anos. Isso, então, véio pai de 25 anos. Tipo, nós que vivia vendo a sessão da tarde, você lembrar daquele filme e falar, puta que pariu, que filme bom. E também pros meninos novos aí, que vai pra sessão da tarde, assiste Vingadores e acha que é filme velho. Não é filme velho, não. Se não é da década de 80, não é filme velho. A gente chegou aqui, isso aqui era tudo mato. Tudo mato. Isso aqui era tudo mato. Já tá falando de filme de 88, seu cuzão. Você acha que velho é de 2008? Espera pra você ver o que vai ser dito aqui sobre filmes, meu amigo. Ó, então, o episódio de hoje. Eu tenho duas recomendações pra você e uma regra. A primeira... Primeiro que eu vou começar pela regra. A regra é, você não pode rever esses filmes. Se você nunca viu, assista pela experiência. Agora, se você já assistiu alguma vez, não assiste de novo. Eu vou dar a experiência, assisti um filme desses ontem, que eu irei recomendar. A pior coisa que eu fiz na minha vida. Existe uma coisa chamada regra dos 15 anos. Se você tem 15 anos, não conta, mas se você já viu alguma coisa que faz... Tipo, 15 anos, faz alguma coisa, algum tempo, faz muito tempo assim, não reveja. Ó, temos exceções. Tem um filme que passa. Como toda regra, há exceções. Eu tenho certeza que, tipo, aquela memória fantástica que você tem, você vai estragar revendo o filme, revendo a série, revendo qualquer porra que você viu aí quando você era mais novo. Outra coisa, não tem como esse episódio não conter spoilers, porque a gente vai falar sobre os filmes. Pô, mas spoiler de filme de 30 anos, aí vai tomar banho também, né? É, e aí vai ter spoiler, então caguei, vai ter spoiler sim. Então, só pra lembrar, só com o gemidão do spoiler. Spoiler, spoiler, cuidado, temos spoiler. Pra começar, Caio, conte sobre essa experiência que você teve. Irei falar de um clássico que acredito que todo mundo já conheça. Qual? Que é nada mais, nada mais que De Volta para o Futuro, cara. Melhor filme da sessão da tarde. Coloquei na minha lista porque tinha certeza que alguém ia trazer. Melhor filme da sessão da tarde, cara. É basicamente a história de Marty McFly. Marty! Great Scott! Que conhece Dr. Brown. Você acha que Rick e Morty era uma dupla boa? Você não viu? Esquece. Dr. Brown, um cientista maluco do caralho que gasta toda a fortuna dele pra fazer o capacitador de fluxo. Calma aí. Tive um pensamento aqui agora. Será que De Volta pro Futuro... Como se trata de uma série, tipo, que é... Vai pro futuro. Eles já sabiam que ia acontecer Rick and Morty. E De Volta pro Futuro, na verdade, é um live action de Rick and Morty. Puta que pariu! Força no programa! Programa informativo aqui. Buraco Negro também é cultura. Vai, continua. Dr. Brown, que é um cientista maluco do caralho, faz o capacitor de fluxo e coloca essa giringonça num DeLorean, basicamente. Nada na história do esse cinema... DeLorean é um carro. É um carro. Um carro fodido. Cara, o carro abre as portas pra cima, né? Já, era um dos primeiros que abriu a porta pra cima. E não tinha nenhuma máquina de viagem no tempo ainda que tinha sido um carro, né? Tinha só o quê? Dr. Who, que era a TARDIS na casa eletrônica... E tinha as normais, que era, tipo, só uma nave espacial, é. Então, assim, bota num carro já foi diferente pra caramba. Que tinha que chegar a 80... Quantos quilômetros por hora? Eu não faço ideia. É. Caguei! 80 milhas, 80 milhas por hora. E esse negócio tá ligado, ó? Tá? Olha só. Tá. Vai lá. Eu não, o carro! Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Isso aí é eu caguei. Como... Quem faz em milhas é o bando de pau no cu do cara. O que é aquilo? Aqui, prudente, tomar uma multa. No centro da cidade, você mava e regaça. E ainda saía fogo das rodas. Olha, isso aí era louco. Não, mas isso daí é normal. O pessoal coloca querosene. E tá... Antes de ligar o carro, né? Daí, beleza. A história é basicamente que ele tenta... Ele entra no carro pra tentar salvar o Dr. Brown. E volta e vai pro passado. Só que ele interfere na vida dos pais. Então, assim, a mãe dele se apaixona por ele, não conhece o pai dele e ele começa a sumir, né? Ele e os irmãos. Nossa senhora, isso aí é verdade. Naquela época já tinha essa porra. Aí, beleza, eu lembro que ele tinha uma foto. Você que não sabe o que é incesto, é a pessoa que fica em sexto lugar em alguma competição. É, isso aí. Se você tem menos de 18 anos, é isso que significa. Não jogue no Google, estou com sorte. Nossa, é sempre uma merda, né? Sempre uma bosta. Daí, assim, os irmãos dele e ele começam a sumir. Então ele tem que fazer de tudo pros pais dele se apaixonarem, né? Só que eu lembro que, assim, cara... Eu tenho uma memória muito boa desse filme, justamente porque ele me colocou no mundo do rock and roll, cara. Eu lembro que tem uma cena que é bem no baile de formatura lá, que o Marty McFly, ele sobe no palco e começa a tocar nada mais que Johnny B. Goode naquela porra daquela guitarra. Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? Eu lembro que era uma cena tão louca. É icônica a cena. É icônica. Mano, eu nunca vi um cara fritando tanto. E eu lembro que eu era moleque. Eu, tipo, sei lá, tinha uns 8 anos de idade. Eu, tipo, meu Deus, que é isso, gente? Que música que é essa do capeta? Fenomenal. Daí eu lembro que ele termina de tocar e fala assim, ó, vocês ainda não... Vocês não estão preparados pra isso, só que seus filhos estarão, tá ligado? Tipo, o começo do rock and roll ali. Daí eu lembro que tem uma parte, a hora que ele vai acordar o pai dele... Que é muito louco, ele se veste de uma capa. Daí ele acorda e fala assim: I am Darth Vader do Planet of Krypton. Você lembra dessa porra? Eu lembro que acho que a mãe dele acha ele e fala: ah, você é o Calvin Klein por causa da sua cueca, tem seu nome. Boa pra caralho. Hoje, na sessão da tarde, se você gosta de tripulias, enrascadas e muitas gargalhadas, essa galerinha é o que você precisa. Um dos filmes, não sei se alguém falaria aqui, que eu nem lembrava que esse filme passava na sessão da tarde, graças a uma pesquisa que eu fiz, eu lembrei desse filme. E é um filme sensacional que mudou minha infância, que eu amava esse personagem. É o filme do Máscara. Ah, Mano, esse filme é muito bom, cara. Jim Carrey é um cara... Nossa senhora. Eu tenho certeza que quando o cara criou o Mask, ele pensou no Jim Carrey. Cara, o que é o filme do Mask pra você que é criado a leite com pera e nasceu ano passado? O Stanley, que é o cara principal, que é o Máscara. Milo. O Stanley, que é o personagem principal do filme, e também existe um desenho, você provavelmente deve saber isso. É Stanley o nome do personagem principal, e o que acontece? Ele tá tendo um dia de merda, igual o seu dia aí, que é antes de ouvir o Buraco Negro. Ele, acho que se não me engano, ele vai caminhar na praia, alguma coisa, na ponte, alguma coisa assim. O carro dele quebra, isso, e ele acha... Lembra aquele do Todo-Poderoso, o Jim Carrey também. Tipo, sim, pensa no Todo-Poderoso, só que com... os poderes não vêm de Deus, vêm de uma máscara. Não, na verdade, os poderes vêm de Deus. Que ele acha uma máscara, que na história fala que é a máscara de Loki. Que é o Deus... O irmão do Thor. É, o Deus das travessuras, né? Isso. E na história, tipo, quando ele coloca a máscara, ele vira um cara, tipo... muito, vamos dizer assim, que eu acho um personagem mais genial já criado na história da... Esquizofrênico do caralho, isso. Mas tá ligado, tipo, o personagem, aquela pessoa que é o troll, tipo, você não sei se você conhece o Cid. O Cid do Não Salvo. Imagina que uma pessoa, tipo, mais louca que o Cid. Tipo, trollagem. O Cid com superpoder. Isso, o Cid com superpoder. É porque, tipo assim, na história da máscara, ela dá pro usuário todos os poderes que ele não tem. Da característica que ele não tem normalmente. Ou seja, o cara é um chatão, fracote, que não consegue nada na vida. Então, tipo assim, ele vira o tipo o cara da festa, tipo assim, o legalzão da festa, loucaço. Só que ele tem, tipo, o poder de distorcer a realidade. Ele tira, tipo, um macaco do cu do cara. Ele faz nascer um macaco do cu do bandido. E o filme é nesse estilo. O tipo, mais legal do filme é tipo que a máscara dá esse poder à pessoa. Tem até uma das partes mais legais do que acontece no filme, que é que tipo o Milo, ele tem um cachorro chamado Milo. Tem uma hora que ele deixou a máscara em cima da cabeceira, alguma coisa assim. O cachorro vai lá, bate na máscara, a máscara cai no chão e ele coloca a máscara. Aí o cachorro vira o máscara, tipo, imagina o demônio da Tasmânia. Máscara. É isso. Cara, na moral, é muito bom, eu recomendo demais, demais, demais, demais. Verdade, ele virava um Tasmania, velho. Você acha que Deadpool quebra a quarta parede? É que você não viu o máscara. Nem fudendo. O cara ganhou um Oscar no meio do filme, velho. É isso que é foda. Puta que pariu, velho. Que era louco de cartoon, era aquele olho saindo. Isso. Não, tinha mó... Não, tinha todos uns efeitos na máscara. Uma coisa que eu vou... Esse filme, certeza, deve passar na regra dos 15 anos, mas se você tiver a oportunidade, veja o desenho. Porque o filme, ele pode deixar um pouco a desejar em alguns efeitos especiais, mas só que no desenho, cara, completinho. A pessoa consegue fazer tudo, tipo, essa cena, tipo, do que ele vai fazer alguma coisa com o olho. O olho sai pra fora e volta. Se ele vai se transformar em alguma coisa, a roupa, ele consegue se transformar, tipo, perfeitamente. É genial. Pô, é muito assim, bom. Eu ia recomendar esse filme justamente pela música. Sim, as músicas é muito boa. Opa, nossa, tô com cara. Mas foda-se. Bota lá. They call me Cuba Beats. Mano, esse filme não ganhou nenhum prêmio, não é possível, porque é o ápice de Jim Carrey, nossa, é muito foda. Alguém me segure! Eu vou falar de um filme foda também, velho. Tão foda quanto Máscara, velho. Oh, querendo ou não, passava na TV, todo mundo ficava vidrado. Jumanji. Eu tá na minha lista, velho. Eu vou mostrar, tá aqui, tá Jumanji, velho. Caralho, velho. Sorte que eu tenho uns filmes em reserva bom também. Mas Jumanji é muito bom, velho. Não é o filme de 2017. Eu não vi ainda. Falam que tá muito bom. O novo? É. Tá legal. Falam que tá legal. Tá legal. Mas legal. É, eu todo... assisti e tá massa. É, todo mundo fala que tá legal, mas o clássico, velho. Tem o Jack Black, né? O The Rock. Mas o clássico... É, tem o The Rock. Eu não vim aqui pra falar mal do The Rock. Quem sou eu pra falar mal do The Rock? Com certeza que o The Rock chegou lá no estúdio e falou: eu quero fazer esse filme aí. Quem vai falar? Olha o tamanho do cara. Quem vai falar não? Volta aí, o classicão. O classicão, vai lá. O filme é foda por si só. Pra quem não assistiu, merece ser assistido por mais de, ser mais de 15 anos aí. É, o Robin, o Alan Parrish, começa o filme. Ele jogando com a vizinha dele. E ele é sugado pra dentro do jogo, velho. E depois de, eu acho que 20, 25 anos... É, outras duas crianças começam a jogar esse jogo e traz de volta o Alan pra realidade. Ele sai do jogo pra realidade. E aí tá tudo mudado, velho. Ele tá barbudo, tá parecendo um Tarzan, mano. E começa a desenrolar a história de novo. Tipo, mano, eu queria muito ter aquele tabuleiro. Era desejo de todo mundo. Pô, vou passar o final de semana em Jumanji, velho. Caramba, velho. É, o problema é que você pode morrer, mas de boa. Isso aí a gente leva um rifle. E aí começa o jogo de novo. E só que a vizinha dele lá, é... depois que ele foi sugado, ela foi passada de louca, fez tratamento, caralho, a quatro. E ela não tá disposta a jogar o jogo novamente, porque só acaba aquela loucura toda do jogo depois que finalizar. E eles precisam disso, só que ela tá meio irredutível, ela não quer. E eles começam a jogar, convence ela e as coisas vão acontecendo dentro desse filme e é maravilhoso, velho. Por mais que o filme é antigo, os efeitos ficou massa. Nossa, destruindo a casa, velho. É sensacional, destruindo a porra da casa. Tem... Ué, tem um efeito da natureza entrando na casa, não tem? Sim, isso toma é conta da casa, louco, a natureza. Aqueles ramos subindo, era muito massa, velho. Não, foi o que eu falei, tipo, depois que eu assisti esse filme a primeira vez, explodiu minha mente de uma maneira que eu fiquei com medo de jogar Banco Imobiliário. Eu achei que quando eu parasse na Avenida Paulista, eu ia sair lá. Você comprou a Avenida Paulista, aparecendo um apartamento na Avenida Paulista. Eu falei, puta que pariu. Eu tinha medo do cacete daquele caçador, velho. Nossa, era sinistro, velho. Ele era bizarro, velho. Eu tinha medo do caralho. Faz muitos anos que eu não assisto Jumanji, mas eu lembro claramente. Tem uma parte que ele tá meio sugado pelo solo, assim, pelo chão. Nossa. E eu fiquei com um cagaço de passar em buraco depois daquela cena, tá ligado? Nossa, velho. Puta que pariu, mano. É muito bom o filme. É muito bom. Pô, aquela hora que a tia dele chega na casa, abre a porta, o leãozão na cama, velho. Puta que pariu, velho. Ela abre assim, tá o leão lá, o leão dá um... Ela fecha a porta de novo, tipo, desculpa aí, não, senhor. Não é... Desculpa, senhor. Desculpa incomodar, senhor. Aqueles pernilongos também de elefante, tamanho de sei lá como que é. Véi, aquilo lá foi foda, os primeiros insetos que saem. A mansão fica tudo cagada no final, né? Ah, fode com tudo, né, mano? Mas é da hora o filme, gente. Eu adoro aqueles macacos zoeiros. E é isso aí, velho. Jumanji. Cara, o meu filme, pra mim, é o melhor filme da Sessão da Tarde de todos os tempos. Lá vem. Cagando regra. Ele é real. Eu sei que você vai falar. Eu já sei também. Eu ia falar. Curtindo. Aê! Mais um outro aqui. Aê, Marco, boa. Boa, Marco. Sensacional. Cara, Ferris Bueller. Ai, quem não gostaria de ser o Ferris Bueller? Pariu, cara, é um filme muito bom. É basicamente Ferris Bueller Day Off. É o dia que ele volta na escola. Ele quer levar os amigos dele com ele pra dar uma volta pro Chicago. Pra dar um rolê. Cara, é sensacional toda a desenvoltura que ele tem pra sair, questão do som, dele ligar, alterar a nota dele, número de falta, meu. Era o hacker, né? Todo mundo queria ser. Era o MacGyver da internet. E a escola é aquele monótono, você vê que a sala, o professor tá Bueller. Bueller. Não tem. Bueller. Ninguém fala nada. É um saco, velho. Mas o filme é muito bom, é sensacional. A parte da parada. Nossa! What do you think Ferris is gonna do? It's gonna be a frightful convenience. Mano, eu vou soltar aqui uma... Eu assisti a primeira vez, o que me entendeu foi essa parte. Eu nem tava assistindo. Aí começou, parei, eu falei, eita, mano. Na hora que começa a tocar Twisted Child, não tem ninguém que para o que tá fazendo. É mais um, é uma cena icônica, velho. Eu lembro dos pedreiros daquele parque. O que mais me impressionou nesse filme foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que é o cara do filme falar com você. Quebra a quarta barra. É. Cara, isso pra mim explodiu minha cabeça. Mais uma vez, época. Tanto que a cena do final do Deadpool é imitando é ele dançando, não é ele. Não, é a cena final do roupão, ele saindo do corredor. Aí, vocês estão aí ainda? Pode ir embora, já acabou o filme. É exatamente a mesma cena. É muito bom, cara. É muito bom. E ele fala que às vezes a vida passa... Você nem vê, cara. É. E isso é a maior... Uma mensagem, ó. Nossa, muito louca. Você que passa aí todo dia, aquele dia chato, não sei o que, você fala, não, mas tem que ser assim. Cara, não tem que ser assim. Você tem que fazer as suas obrigações? Tem. Mas só que curte a vida um pouco, velho. Ser... Curte a vida doidado. Nossa, Chicago, tá ligado? Feliz do dia. Esse filme é sensacional. Monstro, velho. Muito bem. Muito foda. Filme muito bom. Hoje, na sessão da tarde, se você gosta de tripulias, enrascadas e muitas gargalhadas, essa galerinha é o que você precisa. Agora, continuando a vibe aí de filmes clássicos dos clássicos, tem um que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu, estrelando Ed Murphy. Em seu ápice, Um Príncipe em Nova York. Caralho, velho. Ed Murphy lá no começo de carreira ali, trazendo um sucesso atrás do outro. Um Príncipe em Nova York nada mais é do que o Pantera Negro original. Aí, ó. Original. É o original. Ele era um rei de algum país da África. Que é um rei de um país da África que vem em Nova York... Pra curtir uns dias na América. E ele faz, tipo, tudo como se ele fosse o rei. E aqui ninguém sabe que ele é rei. Todo mundo trata ele como normal. Até que ele acha um cara, um sósia dele. Fala, não, ó, você vai ficar com as tarefas chatas de rei. Eu vou pegar o seu lugar como uma pessoa normal. E vou fazer qualquer merda que der na telha. E é isso, o filme é isso, é o Ed Murphy fazendo merda em Nova York. Eu lembro da parte que ele fala, ele para o táxi, ele... Parado aí! Eu preciso que você me leve até não sei aonde. Daí o cara olha pro lado, tem tipo uns 15 contratados dele com umas 30 malas. Você lembra dessa porra? Ele pede o táxi no meio da rua, parando como se estivesse ordenando o táxi. Bom, eu vou trazer aqui o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida, Gremlins. Nossa senhora! Muito bom, muito bom! Esse filme é muito foda! Mano, esse filme é muito foda. É a história de uns bichinhos. Eles são feitos pelo cientista, não é? Não, a história de um moleque jumento que não consegue seguir uma regra. Ele só tem uma regra, ele não segue a regra. Não pode molhar, não pode alimentar depois da meia-noite. E. É só isso! É só isso, são as duas. Você tinha. Olha, moleque desgraçado, você tinha duas regras, você falhou miseravelmente. Você destruiu uma cidade. Mano, eu lembro que, tipo assim, no começo do filme, pá, beleza, aqueles bichinhos bonitinhos, super afeiçoados. Você fala, nossa, coisa mais linda do mundo. Mano, vira aqueles capeta. Eu lembro do... Destrói a cidade. Eu lembro que eles estavam no puteiro, fumando cigarro, bebendo uísque. Você lembra? Era os Gremlins. É tipo os ET do MIB, velho. Que é isso, velho? O que eu estou assistindo? Eu lembro que era isso. O moleque ganha de presente, né? De Natal, não é? É, ele ganha de presente e dá essas duas instruções. É isso que eu mais odeio nesse filme. Um moleque só tinha que seguir duas coisas na vida dele. E ele consegue falhar nisso. E ele fode todo mundo por causa disso. Bom, eu só tenho uma dica pra quem quer ter uma lembrança vaga de um Gremlin na tua casa. É só comprar um Pinscher, velho. Aquela... Só que a regra é não olhar pra ele, é diferente. O Pinscher você não pode olhar. Pode olhar e não pode latir pra ele, porque se latir pra ele, fodeu. É, aquilo lá tem um pezinho no inferno, né? Aquela... O Pinscher é 50% ódio e 50% tremedeira. Eu lembro disso, os Gremlin viram uns capeta do caramba. Destrói a cidade inteira, mas eu lembro que assim, eu lembro quando eu era moleque, eu tinha muito medo, velho. Eu era uma aflição do caramba, por quê? Os moleque, porque ele tinha um gremlin que não tinha virado o bichão ainda, é a estimação dele. E eu lembro que ele tinha que fugir da cidade, eles tinham que resolver a situação e matar o resto. E eu lembro que assim, eles se escondiam pra caramba. Eles tinham que andar na surdina. Eu lembro que foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida, me caguei por muito tempo. Até ver depois de tipo uns 5 anos e ver que era nada demais. Esse filme não passa pela regra dos 15 anos, então é... É, tipo assim, ele é bom, mas agora. Você tem que assistir tipo, já pensando. Não é um Vingadores da vida, você não vai assistir por causa dos efeitos, não. Você vai assistir porque a história é legal. Filme que... Cara, esse filme era foda. Era aquele filme que, eu tenho certeza, que todos seis, quatro aqui, nós cinco aqui, parava pra ver toda vez que passava. Tenho certeza. Eu me lembro até hoje que era de lei. Era só... Filme do Pokémon! Isso, filme do Pokémon. Isso aí. Porque na minha cidade a gente tinha um parque aquático. Aí tem um hoje, né? Meio zoado. Mas tinha um parque aquático aqui, que é tipo um clube que tem da maioria das cidades. A gente ia lá... E era de ler, era só a gente ia passar algum filme na sessão da tarde, que era esse filme. Na moral, o melhor filme da minha vida, o melhor filme live action, já fizeram alguma coisa de jogo. Mortal Kombat. Anos 15 anos, velho. Mas... Não passa, já assisti depois. Não passa. Ele estreou já não passando em nenhuma regra. Então, é justamente isso. Tipo assim, quando ele lançou, eu lembro quando passava, tipo, era novidade na Globo, passava de domingo, porque, tipo, filme bom passa de domingo. Mano, passava de domingo. Eu assisti domingo, você fala, caralho, esse efeito já não é muito bom. E, tipo, eu assistindo isso no começo dos anos 2000, acabar de virar a década ali, você falando, olha, isso aí talvez não passe. Talvez tá meio bosta. É, mas vamos assistir, porque é Mortal Kombat, caralho. Porra, é o Scorpion contra o Sub-Zero ali. Por que eu não vou assistir? Não, eu tenho que confessar que eu não lembro muito bem, porque eu era bem novo. Mas eu lembro que, tipo, eu lembro que tinha que o Raiden, tipo assim, era, entre aspas, o mentor. E ele escolheu três pessoas. Eu lembro que um era o Johnny Cage. O Johnny Cage, Liu Kang e a Sônia. Aquela cena do combate do Liu Kang, que ele fica apertado pra baixo e B ali. Aí depois... Mano, a melhor entrada de personagem tá no Mortal Kombat, que é o Sub-Zero descendo a escada. O mais clássico, pode colocar aí, coloca no YouTube aí. Coloca aí no YouTube. Sub-Zero, é entrada do Sub-Zero no Mortal Kombat. Mano, muito estilo, velho. É a melhor entrada de personagem que tem numa cena, velho. O Sub-Zero, ele era zoadinho, né, no filme? Não, ele era serão. Serão? Ele era serão. O principal ponto positivo e o principal ponto negativo do filme pra mim era... O principal ponto negativo... Pontos fortes. Não, mas a crítica primeiro. A crítica primeiro era que eu toda vez eu me decepcionava muito, porque eu gostava pra caralho de jogar com o Sub-Zero, só que o Sub-Zero na porra do filme era o vilão. Aí eu fiquei muito triste a primeira vez que eu vi que era o vilão. Porque ele lutava contra o Scorpion, tipo, no jogo ele era meio que rival do Scorpion. Aí eu falava, porra, Scorpion, o cara cavinona lá, fogo, caralho, deve ser o cara do mal, né? Então se o Sub-Zero luta contra ele, o Sub-Zero é do bem. Puta que pariu, o Sub-Zero é o melhor personagem desse mundo. Aí eu vi o filme, ele era do mal. Era dois nossa senhora, vai se fuder. A cena da luta do Scorpion na floresta, ele lança a corrente dele, que na verdade no filme é uma cobra saindo da mão dele, e sai desviando na floresta das árvores e vai atrás da acho que é a Sônia que ele tá lutando. E aí, a hora que ele manda... Get over here! Você é um rafa do sofrimento. Ele falou, mãe, ele falou! Ele falou, falou o quê, moleque? Cala a boca. A cena icônica pra mim desse filme é o Johnny Cage abrindo espacate, dando um soco. Puta que pariu, que cena foda, que cena foda. E era muito massa também, né, velho? Era do caralho. Era a coisa que eu mais curtia nesse filme, porque, tipo assim, parecia que você tava vendo um espelho do jogo. Porque o que é clássico no jogo? Você tem as torres lá, você tem que ir subindo e derrotando o cara até chegar no principal. O último antes do Shao Kahn é justamente o de Goro. E é igualzinho, eu não lembro se é uma torre também que ele tem que subir, mas eu lembro que ele vai passando por, tipo, por cada um. Na sessão da tarde, se você gosta de tripulias, enrascadas e muitas gargalhadas, essa galerinha é o que você precisa. Eu vou falar daquele filme que é foda também, Tom Hanks, claro. Eu tava pensando nesse filme. Puxou o Tom Hanks, puxou a responsa. O cara era foda da FedEx. Claro, Náufrago, mano. Mano, é foda. Esse entra na lista daqueles filmes que você via e chorava. Mano, a parte da ilha, quando ele tá com dor de dente, mano. Você sente a dor de dente, mano. Rafael, eu não lembrava, você me trouxe memórias angustiantes agora, muito obrigado, viu, ótimo. Se eu tivesse lembrado desse filme, quando eu fui tirar meus dentes do siso, caralho, eu não tinha ido tirar, velho. Daqui 9 dias eu tiro 3 dentes, obrigado aí, ó. Vamos postar no Face a foto dele lá com patins na boca. O filme pior que esse é só aquele filme que ele fica preso no aeroporto. Eu não lembro que esse filme é esse. É, mano, Terminal. Terminal, nossa senhora. Esse não, esse filme era triste. Mano, esse filme é cara. Tom Hanks é top. Véi, comendo Tom Hanks coco. É o verdadeiro homão da porra. Sabe por que eu comecei a gostar de comida japonesa? Por causa do jeito que ele comia aquele peixe, velho. Ele tirava aquele filezinho já. Falei, mano, peixe é bom, velho. Olha o jeito que esse cara come, velho. E, mano, e você vê, provavelmente se a gente ficasse preso numa ilha, a gente morreria. Você ia pescar daquele jeito com a Olha, eu até ou então, mas daquele jeito não. Ou então a gente sobrevive porque assistiu o Náufrago e sabe como é que faz. Olha lá, para o seu cu, Bear Grylls, o negócio é o Náufrago. Tom Hanks que me ensinou as coisas. Não vem com graça não, hein. Eu lembro que ele vai viajar de avião, eu não lembro com qual finalidade. Aí ele conhece todo o pessoal, acho que ele faz isso com frequência, aí ele conversava bastante ele com é, o tipo, piloto. Meio que gerente e tal. Isso. Aí, dentro de uma tempestade lá, o avião começa com pai e não sei o que, bof, caiu, velho, bem legal. Você não tá escrevendo Lost? Caralho, confundi, meu, confundi, não, enfim. Aí, aquela cena também é bem angustiante, velho. À noite, no mar... Isso é tudo computador, né? Ele não caiu de verdade. E eu acho que caiu, velho. Você viu o tamanho das ondas? Ô, Rodarinho. Tudo computador tem. Tudo computador tem. Ó, só a título de curiosidade, aquelas ondas eram muito altas pra ser fictícias. Então... As ondas, tudo bem. Enfim, aí, mano, que loucura, porque ele se solta do avião, acho que o avião tá afundando já, ele se solta, vai e... infla, aí ele manda pra superfície. E começa a motar o pé no mar até conseguir chegar na ilha. Aí na hora que você pensa que, pô, chegou na ilha, agora... Não, achou errado, otário. Aí começa outro pé de verdade, ele acha o amigo dele, o calçado que ele faz pra ele é o mais fashion, porque ele pega uma bota número menor, e aí ele... Abre a tampinha da bota. Só pra ficar com os dedos de fora e tal, ele enterra o amigo dele ainda, aí começa as tentativas pra abrir os cocos. Cara, abrir coco daquele jeito. Ele perdeu água pra caralho. Nos primeiros dias, ele querendo ajuda. Tipo assim, ele tá desesperado nos primeiros dias. É o Não, todo desespero, agonia. Naquela madeira. Nossa, caramba, mano, eu nunca senti tanta dor na mão, velho. Isso é louco, eu vendo. Ele corta a mão de tanto que fica passando lá com o graveto. Mano, mas o corte parece que doeu demais, já fiquei com dó, se a gente pega espetinho de carne e dá uma espetada, um farpo... Já pega, imagina o cara acendendo uma fogueira. Aí o massa é que, tipo, dentro da ilha, na hora que ele começa a se virar e tal, mesmo a dor de dente dele, aí ele decide que vai montar uma jangada nervosa e... partir pro mar de novo. Essa parte também é foda, velho. Porque é uma angústia do caralho. Ele quase se afoga, não é? Quase se afoga. Quem ajuda o Tom Hanks é ele se fuder no filme inteiro. Quem ajuda ele é o Wilson. É. Se não fosse o Wilson... Wilson! Wilson! Wilson! Não, aí tem um solar do melhor personagem... Do melhor companion de todos Inclusive, os filmes até hoje. Injustiça, polêmica. Injustiça que o Wilson não ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Porra, não ganhou esse Oscar. Leonardo DiCaprio ganha e o Wilson e não. E o Wilson não ganha. É, sacanagem. Pra quem nunca assistiu, tipo, não, como ele tá na ilha lá e o avião caiu perto da ilha, começa a ver as encomendas que tava dentro do avião, começa a boiar pra perto da ilha. E ele acha uma bola da Wilson. Aquelas bolas de vôlei, brancas. Aí ele pega a bola, desenha uma cara na bola com sangue. Ele pega com sangue. A mão dele tá machucada e do jeito que ele pega fica a palma dele certinho. Aí ele desenha o rostinho na bola e ele fica conversando com a bola pra ele não ficar louco. Na verdade ele já tá ali no surto violento. Mas sabe o que é o da hora? Na hora que começa a chegar a correspondência, ele separa, velho. Ele não abre porque ele acha que ele vai ser resgatado. Aí fica um tempo ali tudo certinho, pá. É o ponto de esperança dele. Tipo assim, ó, eu vou separar isso aqui porque eu tenho certeza que eu vou ser resgatado e eu vou levar essas encomendas pras pessoas. Mano, essas poses desse filme de perdido na selva é bizarro, né? Dá uma aflição, velho. Dá uma aflição, mano. O pior é nesse filme é que tem muita parte dele em silêncio, velho. Não tem fala. Sim, é só ele na ilha sozinho, velho. Caramba. Mano. Fodástico, Tom Hanks, você tem o meu Oscar, cara. É nóis. Amigos, lhes trago um filme ruim. Lá vem. Começou. Não, na minha opinião, é um puta filme bom. Mas é a opinião de todo mundo. Da sociedade. Que é a opinião que não me importa. É Transformers? É a opinião foda. Se for Transformers, é ruim mesmo. É o filme do Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Nossa. Lá vem. O Grande Dragão. Nossa, véi. Meu Deus do céu. Não, é por dois motivos. Eu sei qual que é um. Primeiro, é porque é um filme de luta, de um torneio de artes marciais. Ele é um... Ele é do exército, ele meio que é extraditado, ele tá sendo perseguido e tal. Ele entra nesse torneio, comitê. E esse é uma das poucas... Isso, exatamente, é um comitê. Esse é um poucos filmes de luta que tinha um brasileiro. E o cara, ele lutava com capoeira. Isso também foi sensacional, cara. Eu falei, porra, lembraram do Brasil, velho. Isso pra mim é o melhor. Lembraram do Brasil e não colocaram um monstro verde. Era verde ou azul? Era verde, né? Lembraram do Brasil e não botaram um macaco comendo banana, que é o... Exatamente. Reflete esses jeitos. Brasil, nada acontece. Feijoada e samba. Se eu não me engano, o cara ele vai bem, vai até pro semifinal, sei lá. E a segunda coisa é o... Bom, mas tijolo não é vida. Isso pra mim é muito bom. Muito bom. Não, mas tem a terceira parte, que é a melhor. A dancinha dele com as meninas no barzinho. A melhor cena de dança dos filmes. Como é que é o nome do filme de música, de dança lá, que todo mundo fala que é uma das melhores lá, da mulher... Pokémon. Deve ser Pokémon. Não, a gente tá tentando colocar Pokémon aqui, vai no Pokémon. Uma hora vai. É que Pokémon não passava na Globo, mas tudo bem. O contexto dessa história, ele entra nesse torneio, e tem um japonês lá, filho da puta lá, um oriental maluco. Caralho, por que é sempre um oriental? Vocês já perceberam? É porque o oriental, ele é o top of mind das artes marciais, né? Só por causa do Jack Chan, né? Que filha da puta, Jack Chan. Ô, louco, Jack Chan, Bruce Lee. E o cara fala assim, ó, você vai ter que... Liu Kang. Um tijolo. E aí o cara vai e junta todo o ki, o cosmo dele, todo o chakra, e quebra o último. E aí esse cara fala, bom, Muito bom. É vida. E aí, eles vão pra, pra terra. Olha o pau quebrando! Olha o pau quebrando! Olha o pau quebrando! Eita, porra! Eita, porra! Um caminhoneiro gigante, barbudo e tal, ele luta contra esse carinha do mal. Ele perde. E, tipo, ele leva uma surra e tal. E ele andava com uma faixa na cabeça. Aí esse cara vai e tira a faixa. Passa no, o peito dele, no suor dele, sei lá, no suor de joia do Van Damme. É. E tipo, desafiando. E é uma treta desgraçada. O Van Damme fica cego lá, porque o cara joga. Joga coisa nos olhos dele. Maneira, é, um pó lá maldito, sei lá. E cara. Pó, né? Pó, é um crack. Aquele. É o pó de pim-pim-pim. Exatamente. É isso. Aquele pó do Paulo Escobar. E aí. Esse filme é limpão. Porque te jogou no revê. Top. Rogerinho, só golpe da hora aí nesse filme. Só socão top. Agora eu vou trazer o clássico da molecada, com direito a continuações e remake. Karate Kid. Aí mais um filme de orientais, filhas da puta. Como o senhor? O antigo. Não, o novo. Jack Chan tentou, mas não conseguiu levar o filme nas costas, não. Porque o filho tem o filho do Will Smith. Will Smith, ó, o Jack Chan falhou em uma coisa e o Will Smith falou em outro, falhou em outra. Porque é deixar o filho dele fazer o que ele quer. É. Porque o filho dele não sabe fazer nada. É uma hora e meia de pegar casaco e tirar casaco. Não, é meio bosta. Eu fiz isso, já vou pro quarto mês e não adiantou em nada. Não é mentira. Aí chama Karate Kid e o cara vai pra China aprender Kung Fu. Quem? Se colocar casaco e tirar casaco desse resultado alguma coisa, todo mundo aqui é imprudente. Ia ser o maior lutador de Kung Fu desse Brasil. Porque tomar no cu de manhã tá frio pra caralho, à tarde tá calor. Então tira casaco, coloca casaco. Tô fazendo isso já faz 21 anos da minha vida. Nossa. E não luto porra nenhuma. Karate Kid, pontos fortes. Fez todo mundo da época do filme entrar na escolinha de Karate. É verdade. Escolinha de Karate nunca teve tanto aluno na Terra como na época de Karate Kid. Outra coisa. Pintar a parede, velho. Todo mundo. É. Pai gostou pra cacete, que moleque ia lá, pintava a cerca, pintava o portão, que é uma beleza. Nossa, eu tinha muito raiva do mestre, cara. O cara era um folgado, um tiozinho folgado, pegou o moleque e falou: o cara acha que eu sou o foda do karatê aqui. Eu tinha muita raiva dele. Só que, ó, esse filme ele é uma mentira. Olha lá, polêmica. Polêmica. Polêmica. Polêmica. É uma mentira. Por quê? Não sei se o senhor se lembra que o inimigo dele lá, o loirinho, ele é da escola Cobra Kai. Ah, não, eu sei da teoria. E aí o Daniel San, filho da puta, usa o golpe da garça. Só que aquele golpe é legal, porque atingiu o rosto do oponente. E no karatê você não pode atingir o rosto. É só o corpo. Nossa senhora. Ele quebrou as regras e ganhou. Fica polêmica aí. Se você procurar na internet, tem a teoria de que, na verdade, o Daniel San é o vilão do filme inteiro. Todas as ações, se você parar pra assistir hoje o Karate Kid, para pensar com o seguinte mindset. Vamos colocar como se o Daniel San fosse o vilão do filme. Ele encaixa certinho, ele faz muita merda, ele só fode a vida do... Como é que é o nome do inimigo dele? Foda-se, o Loirinho. Vamos botar aí, Loirinho. Carlos. Carlos. O Carlos Loirinho. Chama Carlos Loirinho. O Carlos Loirinho tava na boa, ele tava treinando na escola dele lá, tranquilaço. O cara foi lá mexer com a mina dele, aí agora eu que tô errado. O cara veio mexer com a minha mina e eu que tô errado. E ainda tomou um golpe que foi perigoso, podia ter a... Já pensou se pega no olho, menino? Tá certo a indignação. Olha a denúncia aí. Denúncia. Rapaz, olha só, é só fatos verídicos, verdadeiros. E venéreos. Mano, caralho, Daniel San é um filho da puta. Eu não sou mais fã dele. Na sessão da tarde, se você gosta de tripulias, enrascadas e muitas gargalhadas, essa galerinha é o que você precisa. Ó, agora vai começar a rodada final, que é a rodada onde você vai provavelmente ou nos amar porque você compartilha do mesmo sentimento, ou você vai nos odiar por estar falando bem desses filmes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tá aguardando o pior pro final. Eu tô. Eu já estou com vergonha desde agora. Eu não gosto muito. Kid, mas só que eu não vim aqui nesse programa pra não falar de Karate Kid. É. Eu gosto muito do meu filme, só que vamos lá. A primeira dama já me julgou pra caralho porque eu escolhi esse filme, porque ela odiava, mas tudo bem. Vamos começar com a frasinha top, assim, Besouro Suco. Besouro Suco. Besouro Suco, cara. Os fantasmas se divertem. Puta filmão. É assim uma merda. Como assim, Ana? É assim uma merda. Nossa, mano. Melhor filme de fantasma de todos os tempos. Vocês não assistiram? Você não sabe o que é, Dona? Você é um merda. Novinho demais. Você conhece, Rafael? Puta que pariu, velho. Vocês são uns cuzão. São uns cuzão. Mano, a história é o seguinte. É um casal que morre e fica preso numa casa. E a história é basicamente assim, de recém-mortos tentando se entrar nesse mundo dos mortos. O que eu gostava do filme era porque aparecia muito monstro, basicamente. Tipo, um cara que ele morria de atropelamento, ele aparecia achatado no submundo, tá ligado? Um cara que se matava aparecia com uma corda no pescoço no submundo. Daí, beleza. A casa é comprada e eles têm que fazer uma tipo um ritual pra tentar jogar fora os novos compradores. Porque o sonho da vida deles era ficar na casa. Beleza. Aí eles não conseguem. Por isso que eles chamam o Beetlejuice, que é o Besouro Suco. Que é um maluco do cacete que tava preso fazia tipo 600 anos. Que é o fantasma doido, tarado pra caralho. Ele é muito bom, velho. Ele era um cara muito maluco. Por que você não gosta, Ana? Cara, eu acho todo o contexto do filme, eu acho um pouco fraco. Ah, mano, mas é a sessão da tarde, o que você tá querendo? O que você tava querendo? A gente não veio de falar de Oscar, porra. Uma sessão da tarde. Mano, o cara trouxe de um manja, você vai me trazer um negócio desse, você vai já tá enfeiando o programa, cara. A última rodada. Beetlejuice. Foda demais. E eu lembro uma cena que é tudo filme musical. Vamos trazer um filme, uma música também. Que é a hora do jantar. Você lembra essa cena? Que é a hora que os fantasmas estão tentando fazer. É, eles se divertem. É, tutu. A hora que eles cantam aquela música. É, miserê, miserê. E merdana, derando. Você lembra essa porra que eles começam a dançar? Avisando que totalmente vergonha, mas eu vou fazer. Acho que eu vou conseguir convencer vocês por que eu gosto tanto desse filme. Vamos lá. Eita. Quando você é novo, você é mais novo, quando você tá na escola, qual que é o seu sonho? Crescer. Você crescer, você, tipo, sair da escola, você não estudar mais, tipo, você. No máximo, tipo, trabalhar e ter sua empresa. O filme que representa isso. O filme que representa isso pra mim, que representou isso na minha vida. De repente 30. Nossa, velho, sério, velho? Trilha! Eu vou trazer uns pontos fortes aqui que eu quero ver vocês discordarem comigo. Eu assisti também, eu gostava. E olha lá, viu? Olha lá. Eu gostava. Ó, na versão dublada eu não lembro quantos anos ela tem. Mas eu sei que na versão original é 13, de 13 para 30, se não me engano. Alguma coisa assim, o título do filme. E, tipo assim, quando você tem 13 anos, você olha pro seu, sei lá, você sempre olha pro seu pai, ou você tem um irmão mais velho, você olha pra ele, assim, cara, quando eu crescer, eu quero ser essa pessoa. Quando eu crescer... Aí, Mike. Não, tirando meu irmão. Exemplo, meu irmão, Mike. Exemplo, é ele falhou em ser eu e falhou em ser melhor. Não é possível. Falhou em ser melhor, eu acho difícil, mas tudo bem, continua. Quando você tem essa. Você tem essa mentalidade, você quer ser alguém, cara, você segue os passos daquela pessoa, tipo, você quer ser aquilo ali. No filme, a Jenna, que é a menina, ela, tipo, sofre um bullying do caralho no começo do filme. Que é praticamente o que acontece quando a gente é novo e não é o popularzinho da escola. É, hoje em dia, a menina provavelmente se mataria. Isso. E quando ela sofre o bullying, tipo, ela deseja muito ser uma pessoa mais velha, tipo, passar essa... É, ela deseja passar daquela idade, ela quer, tipo, pular direto pra vida adulta. E quando ela acontece, realmente acontece isso, ela tem aquela coisa meio viada que eu sei de... meio bicha, que cai o pozinho, ela bate a cabeça... É o pó pimpim, que tem em vários lugares. Pó Pribly Bebbers. Isso aí. cai na cabeça dela, ela dorme, acorda com 30 anos e tudo muda. Aí traz um ponto forte do filme. Hoje a gente tá quase chegando lá nos 30, vocês, né? Eu ainda não. Mas tá quase chegando nos 30 e já tá quase vivendo o que ela viveu. E hoje a gente vê que é realmente igual o que ela vivia. Porque quando ela teve 30 anos, né? Ela começou a pensar, falando, cara, mas, tipo, isso aqui é muito difícil, isso aqui tá uma merda. E quando ela troca de... Puta quando que ela pariu. Troca de idade, ela continua com a mente de 13. Ela não sabe nada da vida adulta. Aí ela mal vocês sabem aí, jovens padawans, que a vida adulta é pagar boleto e chorar. E chorar. Mal vocês sabem que todos os homens eles param de crescer com 15 anos, né? Isso. Você acha que com 20 você vai estar com 2,5 metros? Achou errado, Achou tá? errado, tá? Vai ficar com 1,5 metros ainda, cuzão. E no filme ele retrata isso, que tipo, apesar dela estar dela ter o corpo, ela ter a vida de uma pessoa de 30 anos, ela, tipo, ainda tem aquela mentalidade de pessoa mais nova que quer, tipo, curtir a vida, vamos dizer assim. E ela começa a correr atrás de muitas coisas, correr atrás de pessoas que ela deixou lá pra trás. E me fala, não é o que a gente faz hoje? Vocês estão meio me julgando, mas não é o que a gente faz hoje no nosso rolê? Na vida real, não vejo um filme de menininha da Capricho pra saber disso, pô. Bom, beleza, mas se você tá falando que você faz isso na vida real, se você é a menininha da Capricho. Não. Ah, eu sou. Velho, eu até fui zoado um pouco por causa desse filme. A última rodada é pra ser cagado. Isso veio de infância, tá ligado? Era pra ter sido um tal, um bullying, essas coisas todas, mas na minha época não existia, então foi só zoeira mesmo. Filme foda, velho. Querendo ou não, é foda. Aquela molecada bem, bem nova mesmo, que tem aquela rixa com as meninas. Credo, meu, vai beijar a menina, meu. Ah, esse filme é bom, ah. Eu sei, mano. Os Matutinhas, claro, velho. Mano, tipo, eu tinha o cabelo bem... Eu cortava ele baixinho e tal. De repente, um dia na escola, eu só fiz um twin bem no meio do cabelo, assim, só... Igualzinho do moleque do Matutinhas. Alfalfa, meu. Mano, você é louco. Oh, sabe o Rafa? É o Alfalfa. Ah, agora eu sei, mano. Puta que pariu, velho. Só que, desde pequeno, eu já gostava de mulher, né, mano? Tipo assim, tinha um grupo dos homens e eles odiavam as mulheres. É o clube das bolinhas, do bolinha. Aí, tipo, o negócio deles é, eles odeiam as meninas. E o clube das meninas lá, tipo, elas... As coisas dela e odeiam os moleques. Foda-se eles. Só que o Alfalfa se apaixona por uma das meninas. Aí os caras fazem a reuniãozinha e condenam o Alfalfa. É, mano, vai se fuder, cara. Você tá louco. Que puta que pariu, meu. Vai que tu gosta de mulher, meu. Vamos gostar de carrinho, patinete. Patinete, pogobol. Pelo amor de Deus, vamos jogar bola, né, meu? Você é louco, né, meu? Aí, só que ele não desiste, velho. Aí começa o paranauê todo, mano. Cheio de aventuras, ações. Só não tem mais ações que Velozes e Furiosos. Essa turminha do barulho irá entrar em altas aventuras contra as meninas e no final irão se apaixonar. Era a chamada da Globo. Isto, meu. Puta novela americana. Aí, dentro desse trupé todo, o Alfalfa fica só com um amigo, meio que desfaz e tal. E o que eu adorava, velho, a cena da corrida de patinete. Meu, que é, mano? Que era aquilo, meu? Eu fiz um patinete por causa do filme. Eu fiz. Mano, quem não viu, veja. Hoje, na sessão. Sessão da Tarde. Se você gosta de tripulias, enrascadas e muitas gargalhadas, essa galerinha é o que você precisa. Bom, agora pra gente finalizar o nosso podcast, a gente vai fazer um bate-bola bem rapidão aqui, de 30 segundos, a pessoa falando um filme, e em 30 segundos ela tem que explicar o porquê que esse filme é bom. É hora do Se Vira nos 30! Direção de Gustavo Alves, produção de Ricardo Sabatini e Renato Mato Moreira. Se Vire nos 30! Vai, 1, 2, 3, meu filme é Professor Aloprado, é um cara gordo do caralho que é cientista, que ele fica muito louco, ele vira magro, que era o meu sonho de infância, porque eu era gordo, eu queria ser magro, que ele fica muito legal, e daí ele faz muitas merdas, que ele capota um carro, ele vai pra um bar, ele fica muito chapado e faz várias loucuras, ele pega a menina e no final dá tudo certo, e ele volta a ser gordo. Que escolha merda. Isso aí, esse filme resume a bariátrica, velho. Esse filme resume a bariátrica. É isso aí. Aí, a gente sempre tá indo, virando gordo e voltando a ser magro e virando gordo de novo. Puta que pariu. Isso é a história da nossa vida, isso aí, esse filme. É isso aí. Se Vire nos 30! Vamos lá, o meu filme é Dr. Dolittle. Ed Murphy é o melhor ator pra mim, por causa que ele fez esse filme que era o meu sonho ser veterinário. E ser veterinário e se conseguir falar com os animais ainda, puta que pariu. Que filme genial. Você conseguir falar com o animal, o animal falar, puta que pariu, ó, tô com uma dor aqui, ajuda aqui nós. Já pensou você falar com o urso? Puta que pariu, velho. Falar com o urso polar, meu Deus do céu, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. E ele é o Ed Murphy, ele é muito foda. E ele é o Ed Murphy. Imagina você oferecer uma Coca-Cola pro urso. No outro filme! No outro filme ele era gordo, ficou magro, e nesse ele fala com animais, é a melhor pessoa do universo. Se Vire nos 30! Vou falar do Ace Ventura porque ele é um cara muito foda, cara. Ele é um investigador de polícia, não, na polícia é detetive. Aí ele vai, os caras roubam um golfinho, golfinho, meu! Que ele é o mascote do time! Aí ele vai atrás do golfinho, só que antes dele achar o golfinho, os caras sequestram também os caras do time de futebol. Aí ele vai atrás do golfinho e do cara do time de futebol. E ele faz vários barulhos, que barulho que ele faz? Vários barulhos, ele sai do cu do rinoceronte. É muito louco. E no fim ele consegue tudo. E tem os dentes verdes. Meus dentes estão sujos e é isso daí. Se Vire nos 30. Tá, esqueceram de mim porque eu achava muito foda e meu sonho era ter uma casa cheia de brinquedos que eu podia matar os bandidos. E aí o bandido derrubou minha casa e eu ia matar os bandidos. E eu queria ser tão rico quanto Macaulay Culkin, mas hoje não é um merda porque ficou com drogas, criança. Não use drogas. E ele é um filho da puta. Como que ele mata? Ele é só fode os bandidos. Ele é muito cuzão, aquele moleque. Na verdade, ele é o vilão daquele filme. Ele é o vilão daquele filme. Os bandidos são os caras legais. Mano, mas quem esquece uma criança puta que pariu? Que responsabilidade dos pais também, hein? Vai tomar no cu. Chama o conselho. O conselho tutelar. Se Vire nos 30. Eu ouvi falar aqui de Tartarugas Ninja, não o novo, mas o antigo, com os robôzão controlados por controle remoto, que era a melhor atuação do que esse CGI novo. Pra resumir, o filme é contado a história de uma tartaruga que cai no esgoto radioativo e vira uma tartaruga de 5 metros, que também é treinado por um rato dentro do esgoto, que também entra em contato pelo rato. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo, soluções em audiovisual e podcast.